Ergue agora a cabeça. Não fique triste, oh não. Por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça. Vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem, de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, Ele te levanta. Ele te consola, Ele te liberta, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Yeah, yeah. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer.